Último gol. O 867 segue o tráfego na curva, após ali mantém agilizando manobras, aguardando a liberação para decolagem imediata. Ali mantém o 867. Dono Delta Quebec, Centro Táxi. Só preparação. Tango Delta Quebec, chame para o ingresso ao 7. Passarinho 2230, continua aproximação, aguarde pista livre. Gente, na escuta para pista livre 2230. Charlie Mike Papá no solo 13, qual é o estacionamento? Ah, ele está. Chame o solo 211. 211, Charlie Mike Papá, papá. Gol no 867, livre de decolar, 170 com 10 horas. Decola, 867, vá. O 867 decolado aos 14, chama o controle 1 no 98. 198, 867. Os 230, livre pouso, 170 graus, 109. Livre pouso, 230. Tango Delta Quebec, autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto na cabeceirão no 7. Torre Salvador, Vitor Quebec Bravo, Hotel Alfa, final pista 10, tem baixado travado. Vitor Quebec Bravo, Hotel Alfa, boa tarde, continue a aproximação e aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Bravo, Hotel Alfa. Passarinho 2230 no solo 16, ao invés do solo 211. Você confirmar 211? Isso, 211. Vitor, Quebec Bravo, Hotel Alfa, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 170 graus, 08 nós. Livre pouso, pistão no zero, Bravo, Hotel Alfa, obrigado. Oi, Salvador, voo 2008. 008, chame para céu externo. Tamará, 08. Está livre de decolagem, 170 graus, 10 nós, Vitor, Quebec, Bravo, Tango, Delta, Quebec. E segue a decolagem do tráfego após ser autorizado prosseguir até o Pátio 5. Bom, Bravo Hotel Alfa no solo, Zuno 9, chama o solo do Zuno 1, vamos lá. Delta Oscar, correção Delta Quebec, Tango Delta Quebec, decolado aos 19, chame o controle, 198, bom voo. 198, bom ataque, tchau. Passando externo, vai ser travado com 2008. 2008, sorry, tem livre pouso, vento 190 graus, 11 nós. 2008, pouso, 2008. Fica atento a Urubus aqui na curva final, ok? Certo, 2008. Gol 2008 no solo, os dois trens ao livrar solo em 121, décima 1. Olha, 1211, gol 200. Salvador, boa tarde, azul 4089, próximo de espera da 909. 4089, está livre, ingresso, decolagem. Pistão no zero, vento 80 graus, 099. Além de decola 4089. Tempo para decolar, então eu já vou. Do 4089, decolado aos 26, chama controle 1198. 198, já. Tempo de abraço, boa torre. É qual a distância da, de essa área do Paraguaçu para Salvador? Ah, ok. Boa tarde. O Xandar 6315, cheque trem livre pouso 170 graus 099. 6315, livre pouso, obrigado. Baixou, travou? Afirmativo, baixado e travado. São Salvador, 5240, localizador. 5240, chame passando externo. Tomará. Prossiga. Tem matando, prossiga. Xanair 6315 no solo, 30 ao livrar, solo 211. 211, obrigado. Do Santo Cabral para o solo. Ok, tome pro norte e chame o controle. 198. 198, boa. Controle Matango, prossiga. Decole da vertical da IMAI, aguarde instruções para cruzar o campo. Cinco dois quatro zero, passou externo. Livre pouso, 160 graus, 109, o trip 5240. Atenta Uru 2 na final. Livre pouso, poderia confirmar o vento, senhor? 160 graus, 11 nós. Atenta Uru 2 na final. Sente. Atenta, decolado, por aqui, da visão, agora vai atrasar no zero. Estimativo, são duas aeronaves na final do ano zero. Estão os dois na retaguarda do ATR. Então mantenha a vertical do da RMA, aguarde autorização para prosseguir com o cruzamento. Ok, pelo Torres, até seguir pelo setor Uíspo, até perto uma estona ali cruzar. Não, então se afaste com o plano norte, então se afaste com o plano norte e coordene com o controle e o cruzamento do campo na final, ok? Ok, vai afastar com o plano norte e com o central controle, seja na dois. Aguarde transferência. Tá aguardando. Torre Azul 5021, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera, o azul. Mantém. Tô aí. Salvador, 6141. Tele uma sinal, pego, chama o controle. 119, decimal 8. 219, passando, passando, senhor. Xeré, 6141, chamou a torre? Afirmo, 6141, na final, pistando zero. Ok, número 2, cheque trem, agora de pista livre. Trem checado, aguardando, 6141. No Solos 34, Solo 211. Xeré 6141, livre pouso 180 com 10-2. Livre pouso, pistão na zero, 6141. Solo 5240, 2-5240. 211, Solo 211. 5021. Ali mantém azul 5021. Solos 36, Solo 211. 211. Azul 5021, livre decolar, vento 170 graus, 092. Livre decolagem, pista na zero, Azul 5021. Salvador Tower, good afternoon, this is Papa Romeo Papa, Victor India, stabilized on ILS runway 10, gear is down, locked, runway inside. Azul 5021, decolado aos 37, controle 1198. 198, 5021, azul. Papa Victor India, slow to land 110, windows 180 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, Papa Romeo Papa, Victor, India. Papa Victor India Soto Tower. Go ahead for Papa Victor India. Where are you gonna park? Absolutely. Aero Star Hangar, Papa Romeo Papa Victor India. Roger. Salvador, boa tarde, Oceaneiro 6320. 6320, ponte de aproximação, guarde ficha livre. Sua escuta. Ponto de espera pronto, tá 3216, boa tarde. Boa tarde, mantém o ponto de espera 3216. Mantém 3216. Papa Romeo, Papa Victor India, on the ground at 40, clear the runway, contact the ground control on 121.1. 6320, check trem de repouso, pista 10, 170.092. Baixo travado, repouso, 6320. Salvador, boa tarde, tá 3144. 3144, chame passando Sindra. Aqui chama Sindra. Torre OTAN 3216 está na ponta de espera pronto, visual para a aeronave na final e tem condições de decolagem de imediato 3216 quando autorizado. Fecha OTAN 3216, mantém o ponto de espera. Mantém. Tá 3144, tá passando Simbra. Tá 3144, continue a aproximação, aguardando pista livre. 4. Afirmativa, autorizado a acionar, chego quando pronto pro táxi. Mike, o meu vídeo. Chama 320, solo, 43, livre à direita, chama solo, 21, decima 1. Direita, 21, boa. Fica atrás, hein? Tá 3144, vento 180 graus, 099, altímetro 10, 16, tem livre pouso, pista 10. Livre pouso, por 44, obrigado. Tá 3296, visual com tráfego curto, sinal 10? Afirmativo, certo. Faz o mesmo ali, mantém. Faz o tráfego ali, mantém 3216. Chega, 6320. Solo é 1218. 21, décima 1. 1, obrigado. Michael, meu vídeo, autorizado, táxi até a interseção, reporte para ingresso. Chega, patrulha 03. Pronto para decolagem, patrulha 03. Decolada presente. Autoridade de decolagem, vento 190 graus, 089. Aciona o transponder padrão, reporta fora do solo, o patrulha 03. Transponder 1623. Tá 3144, solo 45, livre à direita, chama solo, 21 decima 1. 21, obrigado. Tá 3296, decolagem autorizada, pista 90, vento 200 graus, 089. Livre decolagem 3296. Gente, autoridade táxi até interseção, reporta para ingresso na pista. Trip 9959, pode alinhar e manter? Afirmativa, ali mantém, trip 9959. Tá fora do solo, patrulha 03. 303, decolado aos 46. Chamei agora controle, 199, decimal 8. 1980. Como eu vi, tô livre ingresso, táxi da pista, pode tirar de pronto, que é pra 7. Dois no meio, decolado 246, controle 199, decimal 8. 198, obrigado. Papapá, Mike, Eco Delta, prossiga. Gente, autorizado táxi até interseção, reporta para ingresso, Mike, Eco Delta. report ao Quebec. Trip 9959, decolagem autorizada, pista 90, vento 170 graus, 099. Pista de decolagem, trip 9959. Roger, you're clear to cross to April 5, free group 3. Frequency when you park. Gente, o Michael me ouviu, mantém a posição. TP 9959, decolagem 49, controle 199, decimal 8. 119.8, uma boa tarde. Cliente mantém o ponto de espera, Mike Up Delta. Michael, meu Vitor, decolagem autorizada, pista 97, vento 180 graus, 119. Eco Delta livre ingresso, reporta alinhado pronto, Cabeceiro 97. Como eu vi o teu decolagem 53, chame agora controle 199.8. 1198, muito grato, Vitor, até a próxima. Gente, Mike, é com Delta, decolagem autorizada, o vento 190 graus, 109. Vai que é com Delta fora do solo. Decolar 2. 5-5. Mantenha minha escuta, aguardando a transferência, mas que é com Delta. Delta. É com Delta Fox, se ele versionar, chame quando pronto pro táxi. Que é com Delta, chame controle 199.8. 19.8, Delta. Autorizado, táxi até a interseção, reporta para ingresso. Delta, Eco Delta Fox. Torre Salvador, voo 1964, estabilizado, aliás. 1964, tráfego avistado, checa o trem, livre pouso, pista 90, vento 180 graus, 909. Checado, livre pouso, 964. Eco Delta Fox, livre ingresso, táxi via pista, porta aliada e pronto, cabeceiro 97. Gente, o Eco Delta Fox solicita mais um minuto para ingressar. A porta quando pronto. Livre ingresso para criar pista, eu posso tirar de pronto, capitão 17. Então 3205, alinhar e manter cabeceiro 1-0. Um 964, solo 59, livre à direita, chama solo, 121, décima 1. Piogo 1964. Negativo, prossiga. Solo 59, livre à direita, chama solo, 121, décima 1. 1, 2, 1, decimal 1 2, 1, 1, obrigado, Então 3805, decolagem autorizada, pista 90, vento 990 graus, 909. Decolagem Delta Fox, decolagem autorizada, pistão 97, o vento 190 graus, 109. Então 3805, decolagem 01, chame agora o controle 19, decimal 8. 199, foi, tá, 3805. Eco Delta Fox, decolado ao 02, controle 199, decimal 8. 199, decimal 8, Delta Fox. Eco Delta Fox, não escuta da torre aí, né? Assina por Delta Fox. Por gentileza, transponder. Delta Fox. Mike, Eco Juliette, prossiga. Autorizado táxi, atente a sessão, reporta para ingresso. O Mike, Eco Juliette. Torre Salvador, Stan 3283, ponto Serão no zero pronto. Stan 3283, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 0 graus, 099. Livre alinhamento e decolagem 1 no zero, Stan 2230, muito boa tarde, está no condicionado, o 10 está pronto. Passando 2230, teria condições de decolar de imediato, assim que autorizado? Afirmo 2230. Ali mantém cabeceiro no 0, passando 2230. Ali mantém 2230. Por ingresso, reporta a linha de pronto, Mike Eco Gillette. Salvador, azul 4196. Azul 4196, continue em aproximação, aguardando a pista livre. É, aguardando a pista livre, azul 4196. Então 3283, decolagem 06, chame o controle, 199.8. 198, 3283. Sente Mike Apple Gillette, mantém a posição. Livre decolagem, passadeiro, Clorre. Mativo, passadeiro 2230, teio colagem autorizado, vento no 0 grau, 099. Vitiano, 230. Cabel 72, mantém a posição. Azul 41116, o vento no 0 graus, 909, altímetro no 0, no 5, cheque trem, livre pouso, pistão no 0. Tem, tá embaixado, checado, no 0, 9, 5, livre pouso, pistão no 0, azul 41116. Passaredo 2230, decolado 08, controle 199.8. Terminado 8, controle 2230, graças. Direcionar, chama pronto para o táxi, Sierra 90 Vitor. Pronto, Sierra 90 Vitor, Sierra 90 Vitor, Sierra 90 Vitor. Mike Eco Juliette, decola restrita a 1.000 pés, seguindo o corredor Axé, atentando às estrelas turbulentes do tráfego, pousou 90, tem livre decolagem pista 97, o vento 80 graus, 90 mais. Cascavel 72, autorizado o cruzamento da pista na Delta, chama solo 1211 para ingresso na Alfa. Azul 4116, solo 190, livre à direita, chama solo 1211. Solo na Delta Juliette. Queco Juliette, decolado 190, chame agora o controle 1.9.8. Camarada, 19.8. Por gentileza, o Mike Queco Juliette aciona 0275. Obrigado, tá?